Glória a Jesus. Bom, se você ainda não se tornou uma super bênção, você vai, né? Porque nós estamos confessando. Olha, você é uma bênção. Então, a confissão da palavra, ela nos leva lá onde a palavra está, tá ok? Então, é muito importante confessar a palavra. E nós estamos praticando, né? Então, nós abraçamos com a paz, né? Nós confessamos paz para os irmãos e nós confessamos bênçãos e isso vai acontecer. Tá? Então a palavra de Deus é bem claro que a gente não deve confessar a maldição, tá? Porque nós estamos presos pela nossa língua. Então se a gente confessar a maldição, vai ser terrível, porque é o que vai vir. É incrível, tudo que a gente fala acontece. Então a fé está dentro disso daí, né? Da gente andar pelo aquilo que a gente fala com relação à palavra. Então, vocês todos vão se tornar uma bênção muito grande, né? O pastor gosta de ver as ovelhas. Não, isso não tenha dúvida. Você acha que o pastor ele faz o quê lá com o rebanho, gente? Tipo, ô, ovelha, some da minha frente, porque eu quero ficar aqui sem fazer nada. Então, ele acabou de ser pastor. Deixou mão de ser pastor, vai inventar outra. Né? O pastor que é pastor, ele quer ver as ovelhas. E bem. E ainda se preocupa com as que não estão bem. Certeza. Então é uma alegria imensa vê-los aqui, queridos. Saibam sempre disso. Né? E o pastor, né, que realmente é o pastor, ele vai sempre levar a ovelha para a condição que Deus trouxe para elas. Tá? Então o bom pastor, ele vai ensinar a verdade, ele vai corrigir. E ele vai sempre deixar que a ovelha fique na dependência do único pastor verdadeiro, que é Jesus. Então, é isso que vale. Isso é maravilhoso. E nós temos o Espírito Santo e nós podemos, então, nos entregar inteiramente a Deus. Então, é muito importante nós confessarmos a palavra de Deus para a gente conseguir ir se entregando. Porque nós vamos sendo aquilo que nós vamos falando com relação à palavra. Você já fez um teste que você falou uma coisa que você não queria que acontecesse e aconteceu? Acho que você não prestou atenção. Tá? Então, preste bem atenção no que você fala. A gente erra. A gente erra. Não é assim que, olha, não faz mal. É bom não errar, mas se errar, Deus perdoa. Por isso que nós temos o Espírito Santo que nos corrige. A palavra de Deus diz que haverá sempre uma voz atrás de nós, bem aqui assim, atrás daqui, ó. Da orelha, assim, que é o Espírito Santo, dizendo, eis o caminho certo, é este que você tem que andar. Por quê? Que Deus falou isso, porque nós precisamos da correção do Espírito Santo. Porque às vezes nós estamos errando em alguma coisa na nossa vida, porque é para nós sermos abençoados. Nós temos que andar abençoados. E o que nos faz abençoados é a fé em Cristo Jesus. Nós temos que fazer essa fé crescer, porque muitas vezes a gente pensa que tem fé, só tem fé quem está andando na bênção de Deus. Peraí, essa área está horrível. Não, eu não estou abençoada nessa área. Se eu não estou abençoada, é porque eu não estou na fé. Então, nós precisamos fazer a fé crescer naquela área. Por isso que Deus falou que fé é algo que se edifica. A fé tem que ser edificada, não é isso que a Bíblia diz? Mas qual é uma das ferramentas para a fé crescer? Claro que a palavra de Deus é, mas o Espírito Santo operando em nós através da oração em línguas. Ele vai fazer com que a nossa fé seja edificada. Ele vai ajudar demais. Nós não podemos, não tem uma maneira maior da fé crescer se não for através da intercessão do Espírito Santo. Enquanto oramos em línguas, o Espírito Santo está nos ajudando a permanecermos na palavra de Deus, porque dá uma vontade de largar a palavra de Deus. Quando a gente não está abençoado. Quando ainda não estamos andando naquele lugar do sucesso que Deus deu para nós. Dá uma vontade de largar. Por quê? Porque o diabo vem falar mentiras na nossa mente. Então, ele vai falar, isso não é assim, não funciona, desiste. Isso tudo é um laço do diabo. Quando você observar dificuldades na sua vida, é um laço do diabo. Então, abre bem o seu olho. É um laço do diabo forçando você a desistir. Ou tomar uma providência com a sua própria força. Com a sua força natural. Não vai resolver problema nenhum. Deus vai. Então nós temos que nos submeter à palavra de Deus. E com isso a nossa fé vai crescendo. Então vamos abrir a nossa Bíblia rapidamente. Deixa eu ver aqui. Em Romanos, capítulo 1. Pô, a gente já leu tanto isso, mas a gente não pode passar batido em nenhum versículo. Nós temos que... Toda a palavra de Deus é para nos abençoar. E são conselhos de Deus, são exortações, tá? E direção para a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Todos os problemas têm solução. E a solução está na palavra de Deus, mas ela tem que estar dentro de nós. Por isso que nós lemos a Bíblia, por isso que nós passamos um momento a sós com Deus. Até parece, de repente, chegar aqui na igreja, quem não está acostumado, todo mundo quieto, um som aí, instrumental, uma música, para fazer o quê? Para me ajudar a ter comunhão com Deus, sozinho. Oração pessoal é importantíssima. Ninguém vai andar de braço dado com Jesus se não tiver oração pessoal. Ninguém vai ter sucesso na vida se não tiver oração pessoal. Mas a oração pessoal, existem as práticas, as chaves. Uma delas é a oração em línguas. A segunda é a confissão da palavra com a adoração. Você pode misturar a adoração com a confissão da palavra. O louvor. Gente, essas três práticas, elas se unem. Por quê? Quem louva a Deus acaba adorando a Deus. Porque de tanto você falar, eu sou uma bênção, eu estou abençoado. O Senhor já me abençoou em Cristo Jesus. Eu estou abençoado, por isso eu te louvo, eu te adoro, eu te amo. Você acaba adorando a Deus. Sabe, é uma coisa que leva, mas são práticas distintas. Mas elas acabam ficando ligadas, tá? E a oração em línguas é muito importante. Tudo isso vai fazer com que nós tenhamos fé. Deus só falou uma coisa com relação a agradá-lo. É quem realmente tem fé. Nós já sabemos disso. Está escrito lá em Hebreus. Deus se agrada de quem tem fé. Mas, gente, não é nessa fé, assim, que a Bíblia diz que até os demônios creem. Eles saíram de lá, mas eles não fazem nada para Deus. Então, não é esse tipo de fé, sabe? Não, eu sei que Deus existe. Ah, Jesus é tão bom. Nossa, o Espírito Santo. Ah, é sim, Jesus morreu na cruz. Tudo bem. Mas não é essa fé que vai mudar totalmente a sua vida. O que vai fazer mudar a sua vida inteira, é esta fé que vai fazer com que Deus faça milagres na sua vida. Todos os dias nós precisamos de milagres. Isso não é o máximo? E é para nós recebermos milagres todos os dias. Mas eu não vou receber se eu não tenho fé. Deus começa a fazer as coisas funcionar na minha vida. Eu acabei querendo dar solução para a minha vida, uma parte da minha vida, e comecei a falar umas coisas que não tem nada a ver. Pois tudo que eu falei aconteceu. Agora eu estou, sabe, consertando, falando a palavra de Deus. Está me dando um trabalho que não precisava estar nesse jeito. Mas eu forcei porque eu falei errado. Gente, com tudo que eu venho aqui ensinando, com tudo que eu venho praticando, eu errei. Porque eu falei o que eu não precisava ficar falando. Eu forcei uma coisa que eu achei que aquele pensamento que me fez falar aquilo era o certo, no fim era um laço do diabo. Tá, então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque exatamente nós temos o que nós falamos. Então por isso que eu estou dizendo, me deu trabalho que agora eu tenho que ficar adorando a Deus, confessando a palavra para minha mente mudar. O diabo sair, para ser o que realmente a palavra de Deus diz que é na minha vida. Então a fé, ela tem que ser edificada. E olha, ela tem que ser estruturada na palavra de Deus e não pode descuidar, porque devagar, qualquer coisa, a gente dá um tropeção. Tá? Por isso que precisa ter comunhão com Deus, oração pessoal. Vou ficar falando isso sem parar até você entender que você tem que ter oração pessoal. Você tem que pegar a sua Bíblia, você tem que ir para um lugar onde ninguém vai te atrapalhar e ter um encontro pessoal com Jesus. Esta prática é importantíssima. Vocês vão sair daqui, essa semana, vocês vão praticar a oração pessoal. O que, que você vai fazer? Ah, mas eu não consigo. Consegue. Você nasceu de novo. O seu espírito tem a natureza de Deus. Então, ele vai te levar lá no lugar onde Deus está. A tua alma é que é o véu que impede você de estar na presença de Deus. Então, esse véu tem que ser rompido, a sua carne. Você vai colocá-la em sujeição ao Espírito. Então, você vai passar um momento a sós com Deus, orando em línguas. Você vai adorar a Deus, você vai ler a Bíblia, vai se submeter a Ele e vai ouvir Deus. Nossa, eu orei, mas eu não ouvi nada. Acalma, acalma o seu coração, a sua mente. A sua mente precisa se acalmar para você ouvir Deus. Muitas vezes você vai ouvir Deus lendo a Bíblia. Aquela palavra, nossa, é isso. Então, Deus já falou isso. Tá? Ele vai dar direção para a sua vida. E é isso que o cristão precisa. Ele vai dar direção. Porque muitas vezes nós queremos dar solução para situações da nossa vida com aquelas coisas que vêm na nossa cabeça. E é a coisa mais errada. Tudo que a nossa cabeça natural, mente natural, falar errado. Tudo. Tudo. Todos os conselhos que a tua mente natural te der não prestam. É errado. Joga fora. Só vale o que Deus falar. E você tem toda a condição de ouvir Deus, você ouve Deus. Pratica. Você vai começar a ouvir. Não é demais isso? Então veja só isso aqui, ó. Versículo, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Veja isso. Então é isso aí. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gente, nós precisamos entender bem o que é fé também. Fé é fidelidade. Fé é compromisso. Quem não tem compromisso com o Evangelho, que ele acabou de falar aí, não tem fé. Tá me entendendo? Que fé não é esse conceito que está por aí do que é fé. Ah, eu sei, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas eu faço o que eu quero, eu não tenho compromisso. Eu não tenho compromisso de ter uma oração pessoal com Deus. Então a minha fé, gente, está muito fraca. Não vai mover monte nenhum, porque Jesus falou que fé pequena não serve. Fé fraca, pouca fé. Mas ele falou do grão de mostarda, mas o grão de mostarda não é fé pequena. A semente é pequena, mas ela cresce e produz uma árvore tão grande, que é a maior árvore, que sai de uma semente que é a menor. Então, a nossa nova natureza, ela, quando nós nascemos de novo, nós já nascemos com uma fé para podermos andar com Jesus e fazer essa fé crescer do tamanho de Jesus. Virar essa árvore. Então, é de fé em fé. Então, veja, fé é fidelidade. Você é fiel. Se eu sou fiel com Jesus, eu vou ser fiel com você. Não é legal isso? Opa, aí que tá a coisa. Por que é que existe tanto, tanta coisa no corpo de Cristo? Porque está faltando a fé verdadeira. Estão me acompanhando? Né? Porque se tem fé verdadeira, ninguém vai largar ninguém. É um compromisso, eu acabei de falar. Fé é um compromisso. Uma mãe que realmente ama não vai largar o filho dela, porque ela tem um compromisso com, aquela, com aquele filho. Seja o que for, ela vai criar esse filho, vai ficar com esse filho. Estão me acompanhando? Casamento é um compromisso, mas ninguém tem, acabou. Ah, não gosto mais. Quem não gosta mais? Tua carne quer novidade, quer blá blá blá, paparicar, coisa, não quer compromisso. E fé é isso. Se você tem fé, fé em quem? Gente, em Cristo Jesus. Nós vamos ter compromisso e vamos ser fiéis. É por aí. Eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com o corpo de Cristo, porque eu assumi um compromisso com Jesus. Aonde que eu arrumei esse compromisso com Jesus? Lá, no meu quarto, sozinha. Quando? 30 anos. Por 30 anos. Eu arrumei esse compromisso com Jesus. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Esse meu compromisso com Ele fez eu ter um compromisso aqui hoje com o corpo de Cristo. Não é que eu quero ou que eu não quero. É um compromisso. Eu tenho que estar aqui. É um compromisso. Quem me guia é o meu espírito. E não a minha carne. Ai, mas é que hoje... Não, hoje é para estar aqui. Vocês estão me acompanhando? Vocês vão escrever e ler isso lá na tua casa e nunca mais esquecer isso. Tá certo? Você tem um compromisso na tua vida. Então, se a sua vida não está tão cheia de compromissos, está muito ruim o seu relacionamento com Deus. Se você deixa buracos na tua vida, você está sem compromisso com Jesus, você não está com fé nenhuma. Está me acompanhando? Não é bom você saber isso? Que fé é isso? Ah, mas que vontade de desistir. Isso, você não tem fé em Jesus Cristo, por isso que você vai desistir. Só por isso. Por isso que quem está na liderança precisa ter muito cuidado para não atingir a fé dos fiéis e fazer com que eles entrem no laço do diabo, caiam e não se levantem nunca mais. Porque isso é um laço do diabo. Então, todas as pessoas que estão desanimadas, que estão, sei lá, não estão conseguindo receber, sabe, a alegria, a força de Deus, o diabo está enganando. Isso é um laço do diabo na tua vida, agindo na tua mente, como se Jesus não estivesse presente e não pudesse fazer nada por você. Então, a fé não está operando aí. Veja lá, em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Veja como que Paulo descreve bem aqui o que é ter fé. Achou aí? Então diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que que ele está querendo dizer com isso? Que se eu não creio no que a morte e ressurreição de Jesus é num todo, porque da morte para a ressurreição tem toda uma história, tem todo um poder para eu viver dentro daquilo. Se eu não entendo isso, eu não estou vivendo na fé. Eu nem sei o que fé é. Fé não é você levar a sua vida do jeito que você quer. Fé é você depender de Jesus e entregar a sua vida a Ele. Fé é isso. Amém? Então nós precisamos receber revelação da palavra de Deus, por isso que nós temos que ler a palavra de Deus. Para a fé ir aumentando. Eu vou crendo mais. Eu vou recebendo revelação. Eu vou sabendo o que esta palavra de Deus tem para mim. Veja Romanos 15, agora, versículo 13. Vamos voltar para Romanos agora. Romanos 15, versículo 13. Você já tinha parado para pensar um pouquinho sobre a fé? Que isso aí está, sabe, a gente precisa meditar nisso. Por que é que você está firme? Mesmo quando as coisas estão difíceis. Porque você está crendo. Porque fé é crer. Crer no quê? Na verdade. E que verdade? Jesus Cristo. A palavra, o Evangelho. Então, por isso que a palavra nos sustenta. Então, veja. No 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, quem anda na fé, meus irmãos, tem esperança, mas não é esperança. Tipo assim, se eu receber um aumento de salário, então eu vou poder assumir um compromisso e comprar uma casa. Você está esperando, mas de repente não veio o aumento. Isso aí é uma esperança no natural. Quem espera em Deus, espera no que é firme, no que é certo, no que já é. Isso é fé. Estão me acompanhando? Por isso que nós temos que orar. Uma outra coisa no corpo de Cristo, que eu errei bastante no começo, porque eu não tinha sido doutrinada e eu estava aprendendo tudo isso dentro da minha casa, sozinha, orando. E nas reuniões que eu fazia aqui na igreja, por 10 anos, que a igreja era nas casas, por 10 anos, eu nunca levantei uma oferta, porque eu não queria intimidar as pessoas. E eu tinha medo disso. Eu tinha esse compromisso, eu estava nesse compromisso, mas eu não tinha condição. Eu não sabia como que eu ia falar com as pessoas. E Deus mesmo colocou a situação na minha frente e disse: agora você vai ensiná-los, por quê? Se eles não começarem a praticar, eu não vou poder abençoá-los. Entendeu? Então, foi aí que começou o ensino sobre as ofertas. Nós só ofertamos porque nós cremos. Porque é um compromisso que nós temos com Deus. As pessoas, elas adoram ser, tipo assim, obrigadas a fazerem coisas com imposição de homens. Elas fazem porque elas têm medo. Mas andar com Deus, andar na fé, é não ter medo. Porque fé e medo são coisas opostas. A fé me constrói, me abençoa, e o medo me destrói, tira tudo o que é meu. Então, são coisas fortes, poderosas. Ou eu estou de um lado, ou eu estou do outro. Então, o que aprendemos na palavra de Deus, que com a fé, nós temos que participar desta prática no reino de Deus. E tem mais, eu não posso exercer essa prática do jeito que eu quero. Tipo, aonde eu que vou decidir? Não. Deus é que vai falar no nosso coração. Por isso que eu tenho que ter fé para eu ouvir isso também, porque isso é uma prática. O ofertar, a própria palavra de Deus diz em Coríntios, que nós estamos lendo agora toda semana, que nós devemos separar no começo da semana uma quantia que não vai ser prejudicial para os nossos compromissos. Para quê? Para ofertar. A pessoa que não tem fé, ela não oferta. Por quê, queridos? Porque a fé, ela é fundamentada no amor. Tá valendo? Então, eu só vou ter fé se eu tenho amor. A fé cresce dentro do amor. A paz de Deus cresce dentro do amor. Então, isso são coisas que nós fomos tão mal ensinados e nós não queremos que esse assunto seja abordado nunca. Mas hoje nós temos o Espírito Santo. E é Ele que tem que falar isso no nosso coração. Por acaso, você sentiu, o Espírito Santo falou com você que seria bom você fazer uma oferta? Ele falou. Ele não impõe, ele diz para você ofertar. A pessoa que anda na fé é uma pessoa obediente. Quem tem fé obedece. Estão me acompanhando o que é fé? Então, para você andar em milagres que vão resolver os seus problemas, você tem que ter fé. E essa é uma das partes da fé, a obediência. Não é preciso ficar pedindo para ninguém trazer nada. Eu aprendi isso, graças a Deus, eu dependo 100% de Deus. Tudo o que acontece é milagre. Esse ministério, ele é estruturado nos milagres de Deus. Porque algum dia eu pedi para você alguma quantia por uma necessidade da igreja ou minha? Nunca. O dia que eu não tive, Deus pôs na gaveta. Está multiplicado até hoje. Para eu servir, porque eu creio, estou na obediência e quero fazer. E eu sou feliz. A minha vida hoje é muito melhor do que antes, quando eu não cria. E nem era submissa às ordens de Deus. Então, uma coisa para ter fé é largar a mão de estar com amor com dinheiro. O seu dinheiro é seu Deus, ele é tudo para você, você nem dorme de ficar fazendo conta, de ver quanto que você tem, isso é horrível. Já está abençoado e multiplicado. Porque Jesus não foi pedir para ninguém ir na padaria, ou fazer pão em casa, ou fazer o quê, para abençoar, para dar de alimento para a multidão. Ele viu a necessidade das pessoas que estavam com fome. E já era noite, eles tinham que voltar para casa. Iam voltar com fome. Eles ouviram o dia inteiro o evangelho, milagres aconteceram, físicos e espirituais. Tinha que também ter essa provisão. A provisão do alimento. O que, que Jesus fez? Ninguém tinha, ninguém fez. Ele falou, então vê aí se tem alguém aí que tem pão e peixe. Era uma criança, gente. Uma criança tinha 5 pães E 2 peixes ele multiplicou e deu para todos. Então a multiplicação acontece conforme você tem fé, conforme você ora. Você tem que ter uma imagem dentro de você que você está abençoado, que o seu dinheiro está multiplicado. Nós já falamos aqui na quinta-feira que nós precisamos praticar a fé, fazendo orações para os milagres acontecerem. Você tem que começar a fazer isso na sua vida financeira, na sua vida física, para não ficar doente, nas coisas que tem dentro da tua casa. Eu ensinei uma vez para uma pessoa que ela estava lá com problema de gasolina, dinheiro, não sei o quê. Eu falei assim, ora para multiplicar a gasolina no seu tanque. E ela fez e aconteceu. A gasolina não acabava. Porque eu já tinha dado esse testemunho aqui. Que eu não pus gasolina e eu fiquei com medo de não dar e a gasolina não acabava. Eu podia ir até a hora que eu fui abastecer. Nós temos que exercitar na nossa vida, no nosso dia a dia. Fé é isso. Mas não se esqueçam, não adianta querer dar uma de migué, porque se o seu coração não é de Deus, ele não vai fazer milagre. Estão me acompanhando? A palavra de Deus diz, olha, no começo da semana, começa a guardar. Você vai ver com Deus, me fala Senhor, quando você está lá. Senhor, mas eu estou muito apegado, eu não quero não. Não quero, me age no meu coração, me ajuda. Por favor, está doendo demais, eu não posso. Não posso agora enfiar a mão na minha carteira. Está doendo meu coração, não vai dar. Então você precisa de oração. Para você se desprender, para Deus fazer milagres na sua vida. Porque se você se desprender, Deus já está fazendo. Mas nunca vai ser do jeito que você pensa. Deus não está fazendo milagre financeiro no Minande pela quantia que as pessoas dão. Mas pela fé que eu tenho nele, se tiver 2 reais já está multiplicado em 20 mil. As contas são pagas. O importante é você ter alguma coisa onde Deus vai abençoar. E se você não está ofertando, e se você não tem, pega 2 reais. E começa a orar e pedir bênçãos para aqueles 2 reais. 10 reais, seja o que for. Começa a pedir a Deus que multiplique aquele dinheiro, porque aquele dinheiro vai ser uma oferta santa para o altar de Deus. Eu tenho que ensinar isso para vocês. Porque se vocês não fizerem isso, vocês não vão ser abençoados. Essa área é muito importante e o povo tem medo. O povo está fugindo da igreja por causa dessa área. Mas não é para ninguém pedir, é para você ser espontâneo. Não ter medo e assumir esse compromisso de fé com Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o dinheiro não é seu, é de Deus. Porque não adianta você trabalhar se o seu suor não for abençoado. Ele vai tudo para o ralo, você não vai ter nada. Nem feliz você vai ser. Fé está dentro disso aí. Você tem muita alegria e prazer. Se você já experimentou isso de obedecer a Deus, é a maior alegria que você tem é trazer a sua oferta no altar. É a maior alegria. Você sente uma satisfação quando você volta e senta. Porque você conseguiu colocar o seu amor aos pés de Jesus. Estão me acompanhando? Se você começar a fazer isso, você vai começar a amar as pessoas. O amor às pessoas envolve isso também, queridos. É tremendo. Não deixa isso passar batido na sua vida. É demais. Deus vai te dar muito mais. E eu vou falar para vocês. No meu começo, eu fiz muita economia para eu juntar, para eu ofertar. Não ia fazer unha nenhuma, porque ia custar caro uma unha. Fala lá, gente, um esmaltico com um negócio, 25? Tá louca jogar no lixo isso. Se eu começar a pensar bem, falar, gente, é muito, eu vou dar no altar. Eu mesmo vou fazer. Não sabia, não sei, mas eu faço de qualquer jeito. Tá ótimo, eu mesmo. Ah, mas eu vou lá naquele restaurante, eu vou gastar 120. Não, eu não vou. Eu vou comer isso que tem aqui em casa, está ótimo. Eu vou ofertar para o Senhor. Eu fiz muito isso na minha vida e ainda faço. Eu não gasto meu dinheiro em qualquer besteira que aparece na minha frente. Porque eu vou servir a Deus. É Ele que está me dando, Ele está me abençoando. Eu vi a minha vida e ser abençoada assim. É o máximo. É o máximo a gente não ser avarento. Isso é ser avarento. Porque quem é avarento não ama. Quem ama tem fé. Estão me acompanhando? Você tem que andar nisso. Eu não vou fazer oferta de domingo aqui. Eu já estabeleci isso. Você tem que ter um compromisso na sua vida. Você vem porque você quer. Você não está deixando o diabo agir no seu querer. Você está deixando o Espírito Santo agir no seu querer. Então você tem uma esperança. Porque as pessoas gostam de ser acuadas. Elas gostam, sabe, você tem que contar mentira. Se você não trouxer, você não vai ser abençoado. Não é isso. Se você não trouxer agora o que você tiver na tua carteira, você não vai ver. Não é nada disso. Deus não está cobrando. Ele quer um relacionamento com você. Aonde você é servo e você vai ouvir e você vai obedecer. As pessoas olham para mim. Meu marido comprou um carro novo para mim. Ele que me sustenta. Mas Deus está abençoando ele largamente. Porque eu estou sendo fiel a Deus e Ele está permitindo eu estar aqui. E deixou eu ensinar a doutrina para as minhas filhas. Recebeu pessoas do Evangelho dentro de casa. Abre as portas, deixa entrar. Deus abençoou ele. Ele não está fazendo questão disso. Então Deus põe tudo na mão dele. É incrível, gente. É incrível. Alguém disse para ele, nossa, mas você tem uma sorte. Ele disse, não, Ana Maria está lá orando. Isso vem de Deus. Ele sabe. Então, pelo que Deus... foi muito bom, eu achei, por um lado, que a minha parte material, Deus está me suprindo através do meu marido. Então, eu não preciso das ofertas para pagar o aluguel, para pagar a gasolina, trocar meu carro. Estão me acompanhando? Coisas assim, do tipo, comprar uma roupa, bababá. E por isso é bom, tipo assim, que... de eu não ficar desesperada aqui dentro da igreja, que o dinheiro não está vendo, não está vindo. Então, quando eu comecei a me entregar a Deus no ministério, eu estava dependendo dele no ministério. No ministério. E eu criei. E Deus começou cada dia mostrando e abençoando, né, as minhas necessidades para eu poder servi-lo. Porque, gente, no mundo, eu não ouvi nenhuma história de que alguém monta uma conferência com o seu próprio trabalho, com aquilo que ganha das suas ministrações, multiplicado por Deus, só multiplicado por Deus, senão não dá. E dá todas as ofertas do altar para o ministro que vem pregar. Isso não existe. Isso não existe. Isso é o único dominante. Deus mandou e está dando um sucesso tremendo. Tremendo. E eu não tenho problema algum em fazer isso. Porque o dinheiro não é meu. E o que eu preciso eu tenho em abundância. Por que que eu não vou obedecer a Deus? Você tem que aprender a andar abençoado. É uma delícia servir Deus. Mas será que você vai poder pôr a mão no dinheiro de Deus? Você não vai enfiar no teu bolso, não? Ou falar, já dei muito? Tem que fazer o que Deus manda. Então, fé é isso. Ninguém vai entender o que você faz. Vai te criticar, vão vir mil vozes ao seu redor, opiniões, mas você tem que ouvir Deus. Então, você não acha horrível alguém ficar falando para você o que você tem que fazer? Mas será que você aceita o que o Espírito Santo fala para você? Porque quando você ama uma pessoa, você sabe servi-la. Ou não? Mas Deus falou que é para servir quem não ama também. Do mesmo jeito. Porque não é que você não ama as pessoas. Se elas não te amam, não tem importância. Você vai servir do mesmo jeito. Então isso é fé. Jesus fez tudo o que o Pai mandou. Tudo foi. E foram coisas absurdas. Ele foi para a cruz, ele morreu. Foi absurdo o que Jesus fez. Mas ele estava com a liderança do Espírito Santo. Ele era um homem. Ele não estava na condição de Deus aqui andando. Ele estava com a unção do Espírito Santo. Sofrendo no humano dele. Todas as coisas. Mas ele teve fé, obedeceu e fez tudo. Então, estão me acompanhando a fé? Nós precisamos, essa parte da nossa vida é muito travada. E às vezes a gente nem recebe curas ou deslancha na vida por essa parte que está muito fora da visão de Deus. Está muito longe da visão de Deus. E o diabo põe laços na mente. Conversa, piada. Então, minha compra. Está valendo isso? Fé é isso, gente. É um compromisso. É você com Deus se você está orando. E se você não ouve na sua casa que você tem que ofertar, quando você está na igreja adorando, com certeza Deus põe no teu coração. Com certeza. E é bom se você aprender a obedecer. Porque se você aprender a obedecer, ele vai começar a colocar para você. Ele vai te dar. E eu fui sendo treinada nisso. Meu Deus, eu preciso, eu quero, no começo, né? Minha fé era muito pouca, já fui. Mas não adianta você pedir 100 milhões para Deus. Tem que começar assim, ó. Eu quero 10 reais, se você não tem nenhum. Você começa com pouco. Deus, eu preciso de $1,000 para eu dar de oferta para o meu pastor. Eu comecei a ir lá no ano 2000. Eu quero $1,000, pai. Põe na minha mão. E eu confessando. Depois já passei para 2. Para eu dar, eu não tenho. Mas eu quero muito dar. Vocês não sabem que a igreja tem que cuidar do pastor? Porque o pastor cuida da vida espiritual das ovelhas. Um bom pastor cuida da vida espiritual das ovelhas. Ele está lá firme, orando, enfrentando o diabo. Junto. Trazendo a palavra, trazendo a parte espiritual. A igreja tem que apoiar o pastor. Não fica contra. Onde já se viu isso? Não é coisa de diabo? A ovelha ficar contra o pastor? Ficar um monte de ovelha, um bando querendo derrubar o pastor? Isso é a última, é a maior tragédia. Não é não? As ovelhas nem olhar para o pastor. Pastor vem, alimenta, dá de beber, dá de comer. O banquete é formado da palavra de Deus. As ovelhas vão embora, nunca nem falar, oh, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, onde está a fé do povo? Cadê a fé? O que está acontecendo dentro das igrejas? São batizados no Espírito Santo? Falam em novas línguas? Adoram a Deus? Será mesmo? Não. Não estão fazendo nada. Tudo engano, é da boca para fora. Por isso que nós precisamos nos render. Render o nosso coração. Para Deus de verdade. Para Deus poder usar você. Você não acha isso máximo? Claro. Você é. Então, eu digo a vocês que essa parte financeira é uma parte muito perigosa, porque ela prende e fecha todas as áreas da nossa vida. Por isso que Jesus falou, não dá para servir dois senhores. Não dá para servir a Deus e as riquezas. A Deus e ao dinheiro. Não dá. Ou você serve um ou você serve o outro. E se você souber servir Jesus, você vai ter dinheiro. Porque ele não é seu. Ele entra e sai. Ele é uma bênção. Não é legal isso? Então, isso é fruto da sua oração pessoal. Se você começar, por isso que eu digo, você tem que ter uma oração pessoal todos os dias. Porque lá eu sozinho orando, Deus fala comigo. Você vai pegar esse dinheiro agora e mandar para o pastor dele agora, esse dinheiro. Essa quantia. Você vai fazer isso. Eu obedeço. Ou você vai abençoar tal ministério, tal coisa. Deus fala. Eu tenho que fazer. Eu faço. E tem muita gente que vem de fora que eu nem sei, pedindo para eu fazer coisas. Não, Deus não falou para eu fazer isso. Eu não falo isso para a pessoa. Eu sei se é para eu fazer ou não. Eu fico orando, querendo saber de Deus. Quem para de orar, quem não jejua, nunca vai servir ao Senhor na parte financeira. Nem, não é que você, é para você ser uma pessoa de negócios para o Evangelho, mas o seu compromisso com isso daí. Todos os fiéis têm que ter um compromisso de ofertar no altar de Deus. Todos os fiéis. Se não tem, é porque não tem comunhão com Deus. Vai ficar mais pobre ainda. Se estava pobre, vai ficar miserável. Se tiver comunhão com Deus, se estava pobre, vai começar a ter, vai começar a aumentar, vai ficar muito bom. Vai multiplicar. Ele multiplica os meus. Ele multiplica na conferência. É demais. Foi demais quando eu cheguei lá na hora para trocar o dinheiro. Aquele bolo de dinheiro foi aumentando. O moço falou assim, ah, mas eu mostro lá quanto que é. Ó, tem tanto de R$ 5, tem tanto de dois, tem tanto, tem, o valor é esse, o valor total é esse. Chegou no fim, as 9,50 multiplicou, mas foi igual peixe. Foi uma benção. Ele falou assim, ah, mas passou muito, passou mesmo. As ofertas desse altar são abençoadas. Eu não fico contando, não. Elas multiplicam, é igual peixe. É, gente, é uma delícia. É muito bom. Fomos lá no Japão, e o pastor, da outra vez que nós fomos, primeira vez, 2012, o pastor falou assim, ó, se você, eu vi que o negócio não estava bom, e a gente foi lá até para abençoar o pastor. Ele não deu uma oferta para o pastor dele. Eu levei daqui, das minhas ofertas. Que Deus multiplicou, eu levei para o pastor. Deus falou, você já vai com essa quantia para dar para o pastor dele. Eu já sabia que não ia ter oferta para ele lá, de jeito nenhum. É incrível. Vem cá, pelo amor de Deus. Um ministro pregar e não ganhar nada. É a mesma coisa que dar um tapa na cara. Fala, gente. Sabe, isso é assim, uma indiferença, um desprezo. O que que você pode dar para um ministro? O quê? A parte material, porque a espiritual ele já está te dando. Isso é bíblico. O pastor não foi capaz de abençoar o pastor dele. Então aqui, Deus falou, você já vai levar essa quantia e quando acabar, você dá para o pastor dele. Olha isso, gente. Vocês acreditam nisso? É único isso ou não? Ah, não, vou levar para mim, né? Aí, o pastor chegou lá uma hora e falou assim, ah, dá para você fazer as ofertas? Ele já tinha feito. Eu falei, dá. Então vamos cantar um pouco aqui. E tinha pouca gente, porque era de manhã, o pastor David nem foi pregar aquele dia. Então, alguns que vieram de fora, estavam hospedados lá, porque o povo trabalha muito no Japão. O resto está tudo trabalhando. Então, eram umas 20 pessoas. E daí eu falei assim, que eles fazem um discurso para pegar oferta. Fica 3 horas. Você já está cansado. E ainda depois vem muita coisa para frente. Aí eu falei assim, bom, então agora é a hora das ofertas. E como eu faço aqui? Se você quiser ofertar, o que está no seu coração. Porque não precisa fazer pregação nenhuma para ofertar. Você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo e você sabe ouvi-lo. Aquilo que bater no seu coração é o que você tem que fazer. Se você quiser obedecer a Deus. O altar está aberto, vem fazer a sua oferta. Gente, no outro dia ele veio, agachou do meu lado à noite, foi de manhã. Foi a maior oferta que eu já vi na minha vida. Dá para você repetir? Eu disse, ah, com certeza. E daí eu disse, eu sempre falava, olha, é para abençoar o pastor aqui local, da igreja. Essas ofertas. Eu já sabia, ele estava precisando, e eu, que Deus me falou, e eu sabia que ele ia danar o pastor dele. Então eu dizia, é para abençoar o pastor aqui da igreja. E assim foi, e ele ficou bem abençoado, resolveu o caso dele. Momentâneo, com certeza. Mas aí, quando a gente foi agora nessa outra igreja, aí o pastor falou assim, ah, pastora, ele já tinha feito 2 vezes a oferta. Daí ele falou assim, ah, pastora, se você quiser fazer a oferta, então é por sua conta daqui por diante. Daí você canta uma música e canta aquela música benção sobre benção que a gente adora. Tá, tudo bem. Então eu cheguei lá, a igreja lotada, tudo a mesma coisa. E eu quiser ofertar, lá. Quando chegou no fim, e eu falei, olha, vocês querem saber? Quando pôs lá, essas ofertas já estão multiplicadas em nome de Jesus. Isso é prático, se você não praticar, tua carteira vai ficar vazia. Vai ficar sem nada. Chegar no fim do mês, você já está devendo. E não é para dever, é para ter, sobrando fim do mês. Fez, tem que sobrar. E se não está sobrando mais, você está fora da visão de Deus. Você já saiu da presença de Deus. Eu falei, oh, essas ofertas estão abençoadas, multiplicadas. Bom, eu sei que quando foi lá no aeroporto, ele foi levar o dinheiro, porque ele falou assim, olha, então eu vou trocar lá. Chegou lá, ele falou assim, olha, pastor, aqui está. E eu ainda peguei dinheiro das ofertas para pagar tudo que a gente assumiu para montar a estrutura. Que eles tiveram que alugar coisas, comprar, fazer muita coisa. Tá? Eu disse assim, mas nossa, foi demais. Ele trouxe uma boa oferta para o pastor David. Ele falou, pastora, na hora que você começou, o negócio fez assim. Porque aquelas ofertas que nós tínhamos recebido não ia dar nem para pagar o que nós tínhamos comprado e o que nós tínhamos alugado. E o último dia, então, triplicou. Porque isso é uma prática, é fé. Você tem que andar nisso. Sabe? As coisas, tudo na sua vida tem que estar multiplicado. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Então fica uma coisa gostosa e você não fica botando o olho gordo nos outros. Né? Que é um tal de botar olho gordo nos outros. Ué, mas e você tem, é o mesmo pai. É a mesma família. Onde você está sentado nessa mesa? Você está lá fora, cara. O banquete é aqui. Nas barbas do pai. É oração pessoal que está faltando. Não tem oração pessoal. Começa a adorar a Deus, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. Põe lá os seus 10 reais, a sua conta, o que for, está multiplicado. Está pago em nome do Senhor Jesus, eu creio. Está valendo? Isso é fé, meus queridos. O povo não gosta desse tipo de pregação. Mas eu sei que o Espírito Santo está sendo delicado com você. Para falar com amor, porque o Espírito Santo quer que você seja abençoado. Se realmente você quer andar com Jesus, você tem que ser fiel nessa parte. E milhões de e-mails que eu recebo, milhões eu exagerei, né? Mas, gente, centenas, vai, centenas de e-mails. É para eu pagar dízimo ou não? Não paga nada, não dá nada, não faz nada se você não quer andar com Deus. Você vende um imóvel, você ganha um super dinheiro, você não traz nada para a igreja. Nada, que se dane, você vai sentar em cima do teu dinheiro? Você faz super negócios, que se dane o reino de Deus? Mas é o que eu ia dizendo. Você tem que ouvir Deus. E por outro lado, para fechar isso, as pessoas então olham para mim, que Deus abençoa a minha vida pessoal, através do meu marido, que me dá as coisas, mas pastor, eu não preciso. Acabou de trocar um carro, mas graças a Deus, não é com o seu dinheiro. Graças a Deus. Porque o povo só sabe falar. Cada ovelha tem que conhecer muito bem o seu pastor. E tem mais, as ovelhas têm que agradar o pastor. Lá algum dia você está pensando no seu pastor? Você está pensando no seu pai, na sua mãe, em quem que você está pensando? Só no seu dinheiro, no seu prazer? Você precisa começar a ouvir o seu coração. Se realmente você quiser andar na fé. Você vai ver que a sua vida vai melhorar, você vai ser muito abençoado. Em todas as áreas. Não só na financeira, mas de paz, de alegria, porque você vai estar obedecendo a Deus. Nós só somos felizes quando obedecemos a Deus. E a obediência é fruto da fé. Quem não tem fé não obedece. É igual que eu falei quinta-feira, é mula, burro, empacado. Quem já foi lá na fazenda, no sítio, já viu o que é mula. Ninguém quer montar numa mula, porque é mula. Não anda, pô. Empaca, não. Ninguém tira ela de lá. Pode sentar vara, o que for, ferro. Não anda. O burro é igual, pô. Você fica lá, e aí? Todo mundo foi? Você ficou lá em cima do burro. Ainda dá coice. Então, a teimosia é completa falta de fé. E nós só recebemos milagres pela fé. Mas Deus está delicado, não está, queridos? Vocês estão entendendo? Ninguém vai pedir nada para você. Nada. Ninguém pediu nada para mim. Você tem que ter esse desejo. Se você começar a adorar a Deus, você vai começar a amar a obra de Deus realmente. Você vai querer servir. Não, mas eu só vou dar se eu aparecer. O que você vai deixar eu fazer? Não vai fazer nada. Nem é que vem aqui querendo dar dinheiro para aparecer, já vai ser o último da fila. Porque é esse que vai trazer confusão para o corpo de Cristo. E é bondade que ninguém saiba. Ok? Eu tenho testemunhos em todas as áreas da minha vida para dar para você. Mas esse foi assim um marcante. Foi marcante. O dinheiro realmente é um perigo. É um perigo. E se eu não amo, eu não vou dar dinheiro nenhum. Que se dane. Que se dane. Eu quero bênçãos, mas não recebe. Está bem junto, gente. Está muito junto. É incrível, não? Vou trazer alguns ensinos aqui sobre finanças. Está muito junto o dinheiro com as bênçãos. Por quê, hein? Porque o dinheiro é Deus desse mundo. É o diabo. É a raiz de todo mal, Jesus falou. Está valendo? Ai, meu Deus, mas eu não quero dar. O que, que eu faço? Não, dá pra quê? Dá pra quê? Exatamente. Deus sabe para quê. Se Deus mandou você dar, você tem que obedecer. Não importa para quê. Tem que obedecer Deus. Valeu? Então, toda a glória a Jesus.